Estamos, de facto, a afinar os últimos pormenores, mas contamos que tudo esteja nas devidas condições para logo termos um início de festejos com toda a normalidade. E já agora, Sr. Presidente, qual é que é a importância deste certame, esta Fica à Beira e em paralelo também a Feira de Montalto, quer para agentes do Conselho de Arganil, quer também na região? Este é já um evento de referência. O que é que se pretende com esta iniciativa? A Feira de Montalto é um evento secular que assinalava no nosso Conselho, no Conselho de Arganil, assinalava no fundo o fim do verão e a preparação para as agruras do inverno. E, portanto, acabava por ser uma Feira de Montalto que os arganilenses aproveitavam para ter algum retorno daquilo que era a atividade agrícola, de uma boa parte da população que de facto tinha na agricultura o seu sustento, e era na Feira do Monte Alto que garantiam algum retorno desses produtos e ao mesmo tempo faziam as suas compras a preparar o inverno. Portanto, este é um evento secular que atualmente tem ainda alguma relevância económica, mas objetivamente a principal relevância é uma relevância social e quase sociológica. A Fica à Beira é um certame de afirmação da pujança comercial, industrial e agrícola do nosso concelho, vai na 37ª edição, e é um momento alto de Arganil e de toda esta vasta região. E a esta altura, qual é que é a avaliação que faz do seu município, também fortemente afetado pela tragédia do ano passado? Arganil tem conseguido renascer, tem conseguido também recuperar e está forte? Os incêndios do ano passado, particularmente o de 15 de outubro, foi de facto uma tragédia para toda esta vasta região, incluindo o Conselho de Arganil. Mas, como eu costumo dizer, os arganilenses, os serranos, no bom sentido do termo, são pessoas com uma enorme capacidade de resiliência e, principalmente, com uma capacidade de olhar para o futuro e de ultrapassar as dificuldades. E é isso que eu tenho vindo a assistir nos últimos 11 meses, é essa grande capacidade de não chorar sobre o desastre que aconteceu, mas antes, pelo contrário, de afirmar um percurso positivo, de andar para a frente, de repor dentro do possível a normalidade do dia-a-dia. E isso, esse movimento, esse envolvimento da sociedade civil tem sido, de facto, bastante assinalável. Tenho a dizer que naquilo que eram os aspectos, foram aspectos muito críticos, alguns naturalmente, ou aquilo que é mais crítico, porque a vida humana de facto não tem qualquer tipo de compensação, mas naquilo que tem a ver com os restantes prejuízos, naquilo que corre da reativação da atividade empresarial das empresas que foram destruídas, trata-se de um processo que tem estado a correr razoavelmente bem. A nível da reconstrução das habitações permanentes, também tenho de facto que registar que é um processo que, não sendo simples, está a decorrer com normalidade. Há uma boa parte, eu diria mesmo a maior parte das habitações permanentes destruídas pelo incêndio, ou já estão reabilitadas ou estão em processo de reconstrução. Portanto, é um processo muito, muito crítico, mas que está a decorrer a bom ritmo. Há, de facto, aqui um aspecto que tenho assinalado, não é hoje nem ontem, tenho vindo a falar dele, talvez desde o dia 26 de outubro, um aspecto crítico que tem a ver, de facto, com aquilo que é o modelo florestal que temos na região. E esse modelo florestal, se não for atacado, se não houver medidas por parte da Administração Central para o alterar, para mexer naquilo que tem a ver com a pequena propriedade que não permite uma gestão profissional da floresta, se não tivermos tudo conforme está, daqui a meia dúzia de anos, teremos um barril de pólvora muito pior do que aquele que tínhamos já há 11 meses, na medida em que a vegetação, nomeadamente aquelas espécies que quase podemos chamar invasoras, algumas mesmo invasoras, como é o caso das acácias, mais os eucaliptos, que com aquele momento se tornaram uma espécie invasora, na medida em que houve, de facto, muita projeção de semente e está a haver um nascimento desordenado e desenfreado desta espécie, dizia eu que se isto não for atacado a nível central, daqui a meio de anos temos um problema muito sério na nossa região. Certamente que é necessário então continuar a alertar para a inversão deste tipo de situações. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arganil, também destacar o programa desta edição da Fica à Beira, marcam presença nomes de referência do panorama musical nacional. Houve também esta preocupação por parte do município. Sim, nós entendemos que o programa deste certame tem que ser um programa muito, muito transversal, muito flexível e que, no fundo, consiga dar resposta a todas as áreas, porque se há uma coisa que nós sabemos hoje é que a complementaridade da oferta naturalmente também contribui para a atratividade do certame. Portanto, é, no fundo, este conjunto variado de respostas, desde a parte propriamente dita comercial, industrial e agrícola, a parte da feira de monte, a outra componente gastronómica que é essencial, e naturalmente que esta parte dos espetáculos também é muito importante para trazer pessoas à nossa região e ao nosso concelho. Portanto, os artistas que trazemos este ano, hoje Virgu, amanhã Gisela João, no dia 8 Carolina dos Langos e no dia 9 Ana Malhoa, são de facto artistas que têm projeção nacional. O acesso aos espetáculos é gratuito e que pensamos que desta maneira também potenciamos a atratividade desta 37ª Fica Beira e da Feira de Montalto. Portanto,